Como eu te amo, como eu te quero. Mas você não sabe do meu amor, por isso eu espero você acordar. Como eu te amo, como eu te quero. Vem cá, minha princesa, minha firmeza pro nosso castelo pra gente se amar. Quando eu te olho, quando eu te vejo, fico pensando só no seu beijo. Eu te desejo, queria estar perto, você não me olha. Amor secreto, mas eu espero você acordar. Se tocar que eu te quero pra gente ficar. Eu quero te amar até o fim. Eu quero acordar você perto de mim. Mas você não sabe da minha paixão, não sabe da dor do meu coração. Sentimento puro tenho por você. Respeito o amor, quero te dizer, pra você ver, saber qual é. Que eu quero você pra ser minha mulher. Rolei nas baladas, não te encontrei. Na madrugada contigo eu sonhei. Quando acordei, parei de sonhar. Vi sua foto no meu celular. Cachorro demais, seu rosto perfeito. O seu sorriso, o valor do seu beijo. Difícil chegar, só fico de cantos. Queria falar que eu te amo tanto. Você não dá brecha nem pra me tentar. Você não dá chance pra gente ficar. Passo por você, você não me olha. Chego do seu lado, você sai fora. Será que é seu jeito? Penso comigo, vou te conhecer no migué de amigo. Pra me saber o que tu faz, o que tu gostas, como tu traz. Eu tô na paz, na fé do Senhor. E pensamentos falando de amor. Procuro você quase todo dia. No seu colégio, na academia. Também tô fazendo musculação pra ficar do seu lado sem a solidão. Um monte de gata na pista da boa. E beijinho, amorzinho, já era, já foi. Podia chegar, contar um migué. Mas não é migué, meu papo é de fé. Eu quero você pra ser minha mulher. Eu quero você pra ser minha esposa. Eu quero te amar, te fazer feliz. Me fazer feliz, esse vida louca. Eu quero você pra ser minha mulher. Quero você pra ser minha esposa. Quero te amar, te fazer feliz. Me fazer feliz, esse vida louca. Como eu te amo, como eu te quero. Mas você não sabe do meu amor. Por isso eu espero você acordar. Como eu te amo, como eu te quero. Vem cá, minha princesa, minha firmeza pro nosso castelo pra gente se amar. Eu vou te falar, eu vou te dizer. Eu sei te esconder, eu amo você. Me fiz de amigo pra ficar contigo. Linda amizade e amor escondido. Nunca te falei sobre sentimentos, mas sempre te amei. É pensamentos, não tinha coragem pra te falar, mas me esforcei pra te conquistar. Eu via você, você não me via. Eu tava triste, você sorria. Eu não tinha motivos pra ter alegria. Eu queria você, você não sabia. Te conheci, te dei valor. Sinto, acreditei no meu amor. A nossa amizade foi boa, valeu. Eu quero meus lábios colados nos seus. Meu corpo no seu, na onda do amor. Princesa e plebeu, respeito morou. Fiquei esperando você responder. Se meu amor, tu ia querer. Não falou nada, ficou parada. Emocionada ou assustada. Seus olhos brilhavam, sua mão tremia. Eu ali parado naquela agonia. Não respondeu, nada falou. Pegou na minha mão e me beijou. Não respondeu, nada falou. Pegou na minha mão e me beijou. A gente beijou, a gente ficou. Ela não sabia do meu amor. Agora ela sabe sobre meu amor. Com lealdade ela me amou. A gente namora, vai junto pra escola. Ninguém se enjoa, ninguém se ignora. Ela me ama, eu amo ela. Quando a gente deita, a noite é mais bela. A gente namora, vai junto pra escola. Ninguém se enjoa, ninguém se ignora. Ela me ama, eu amo ela. Quando a gente deita, a noite é mais bela.